Você pertinho no meu peito pude contemplar. Logo cedo eu viajando no seu respirar, pegando em seu cabelo pra poder cheirar. O seu cheiro fica em mim, sempre vou lembrar. E como é bom ter alguém pra compartilhar momentos bons e uma vida pra poder contar. Multiplicando o lado bom, te faço sorrir. Se eu tivesse pouco ruim, estaria. No bifão de alcatra ou no pão com ovo, felizes no churrasco ou no clássico miojo. Deus me deu você e eu ganhei sozinho. Feliz tipo o menino que ganhou o melhor carrinho. A minha vida é melhor quando estou contigo. Fico mais leve, mais zen, muito mais tranquilo. Vou gritar pro mundo ouvir que eu te amo. Através disso que vai ecoando. Amor, não esquenta, deixa baixinho. Deus me deu você e eu ganhei sozinho. Muitas águas não podem apagar nosso amor, nem os rios afogá-lo. Amor, não esquenta, deixa baixinho. Deus me deu você e eu ganhei sozinho. Muitas águas não podem apagar nosso amor, nem os rios afogá-lo. Fico lembrando do início do nosso namoro. Você partiu, eu daqui, quase que eu morro. De saudade aos 17, você tão longe. Sem Facebook e WhatsApp, sem telefone. Naquela época a saudade matava na carta. Eu escrevi e quando dava, eu te ligava. Do orelhão de ficha ou da casa do chegado. Nem dinheiro a gente tinha, ficava bolada. Cê lembra a noite, olhando a mesma estrela. Eu daqui, você daí, será que era a mesma? Te sentia mais perto acreditando assim. Boa noite você em Ita e eu em Betim. Faria tudo de novo, repetiria tudo. Pra te ter, não te perder, seria mais profundo. Mais romântico que as músicas do MC Marcinho. Pra nunca mais te perder, nunca mais sozinho, mais sozinho. Amor, não esquenta, deixa baixinho. Deus me deu você e eu ganhei sozinho. Muitas águas não podem apagar nosso amor, nem os rios afogá-lo. Amor, não esquenta, deixa baixinho. Deus me deu você e eu ganhei sozinho. Muitas águas não podem apagar nosso amor, nem os rios afogá-lo.